O município de Januária, na região norte de Minas Gerais, e o Hospital Municipal deverão promover melhorias naquela unidade de saúde, conforme exigências feitas pela Vigilância Sanitária Local. O compromisso foi assumido perante o Ministério Público de Minas Gerais após a celebração de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, assinado nesta segunda-feira, 13 de maio. De acordo com o documento, o hospital deve implementar melhores condições de funcionamento, dando maior agilidade às demandas sanitárias de sua responsabilidade, sanar os problemas apontados pelo Núcleo de Vigilância Sanitária e solucionar as pendências para a liberação do alvará sanitário do bloco cirúrgico, interditado há cerca de 5 anos. O promotor de justiça Leandro Pereira Barbosa dá mais detalhes sobre o TAC e destaca o trabalho conjunto que resultou na assinatura do acordo. O Ministério Público, em conjunto com a Gerência Regional de Saúde, tem tomado algumas medidas. A última delas foi uma reunião, segunda-feira pela manhã, em conjunto também com o promotor Dr. Jorge, da Coordenadoria de Saúde Regional, que fica em Montes Claros. Essa reunião envolveu os gestores dos municípios aqui da região, assim como os diretores dos hospitais. Nessa reunião foi exposto por todos os problemas que todos esses municípios têm passado. Ficou bem claro que a situação ela é geral. O drama, o problema na saúde é algo que tem atingido de fato os municípios aqui da região norte e é fato sabido por todos a extrema pobreza aqui da região, que depende de forma muito intensa do poder público e do hospital municipal. Então essa reunião foi importante para a gente articular, para a gente conversar e dali tirar ideias para tentar uma resolução conjunta e coletiva desse problema. Ficaram ali feitos alguns encaminhamentos, como o município de Manga e São Francisco repensarem a tipologia do hospital. Hoje eles são tipo 3, mas não estou dando conta disso, para ver se consegue cumprir sua função e prestar um melhor serviço na sociedade. À tarde, foi feita uma reunião exclusivamente com o município de Januária e com os diretores do hospital local. Isso na segunda-feira, agora dia 13. Nessa reunião também participou os representantes da Gerência Regional de Saúde e o promotor, Dr. Jorge, junto comigo. Dr. Jorge, como eu falei, é o promotor coordenador das promotorias de saúde lá em Montes Claros. E nessa reunião foi feito um TAC junto com o município, onde o município se comprometeu pela pessoa do prefeito em cumprir aquelas exigências que foram feitas pela GRS para que fosse concedido o alvará. Com esse alvará, o Hospital de Januária vai poder fazer as cirurgias eletivas. O bloco cirúrgico vai ser liberado e com isso vai poder realizar cirurgias eletivas. Algo que não ocorre há 5 anos. Tem 5 anos que esse bloco está interditado. Com a liberação do bloco, temos certeza que o hospital vai poder prestar um serviço melhor à população, vai poder atrair os médicos também, porque vai melhorar a sua estrutura de trabalho e com isso também vai aumentar a arrecadação do hospital. Essas são algumas medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério Público, pela Promotoria de Justiça da Comarca de Januária. Esse TAC nós acreditamos que terá grande relevância. O prefeito se mostrou disposto, são cláusulas simples de serem cumpridas e a gente acredita que em 60 dias esse bloco cirúrgico vai ser liberado. Essas são as principais medidas e agora é esperar e pensar qual será o próximo passo para tentar melhorar a situação aqui da saúde da região. Para o promotor de justiça, a saúde na região de Januária, assim como em diversas partes do estado, passa por um momento difícil. Ele elenca os principais problemas que afetam o município e as cidades vizinhas. A região norte de Minas Gerais, acho que assim como todo o estado de Minas e todo o canto do país, tem passado por um grave problema na saúde, no serviço de saúde que é ofertado à sua população. E aqui no norte, não só em Januária, é muito bom que isso fique bem claro, mas em várias cidades como Manga e São Francisco também tem passado por uma dificuldade maior, que é a falta de médicos nos hospitais. De acordo com a prefeitura, os principais fundamentos e motivos para isso seriam a saída dos médicos cubanos, que abriu as vagas do programa Mais Médicos, e assim os médicos brasileiros ocuparam essas vagas, deixaram os seus postos de trabalho nos municípios. Além disso, a prefeitura também alega que foram abertas vagas de residência nas universidades de Montes Claros e com isso muitos médicos saíram também dos seus postos de trabalho para cursar essas residências. Só que além desses dois fatores, dois outros para mim são de extrema importância e tem grande relevância no que está ocorrendo hoje em Januária, em Manga e São Francisco. Mas sobretudo em Januária, um dos motivos para mim, na visão do Ministério Público, é o constante atraso no pagamento de salário dos médicos. Isso é um fato histórico que vem ocorrendo há diversos anos, várias gestões do município. Além do atraso no pagamento, a precária estrutura do hospital local. O Hospital Municipal de Januária tem hoje uma estrutura muito ruim e os médicos, né, observam isso, aliado ao atraso no salário. Razão disso, muitos não aceitam ir trabalhar em Januária, que tem provocado esse caos na saúde local. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.